1985, inicie táxi lentamente da outra vez, portão 05. Táxi lento, táxi outra vez do 05, 1985. Paulo Web, depois do 27, informação tão, Guernado Galeão 360. Web 5827, vai de copy. Aguarda, Web 5827. Passada do 2224, autorizado pushback e acionamento, reposte táxi. Tive 5216, aguarde. Passou, escuta, aguarda. Tá visual do prato, guardião 07. Tripo 5216, autorizado, nível de voo 1950. 1950, final, TP 5216. Prossiga, guardião 07. Visual do cabo. Sente frequência livre, guardião 07. Livre. 8, 8, 5, 5. Gol 1885, observe o tráfego da companhia frente, deverá segui-lo até a ponte perto, número 2. Número 2. Gol 9163 autorizado, táxi até a ponte espera da pista 1-0, via Índia Alfa no ponte espera chama torre 1-8, decimal 6, ajustado no 0, 2-0. Web 5827, confia. Web 5827, prossiga. 5827, 30 Galeão, via Upper Zulu, 1-0 até SMAP, após, conforme rota do plano. Em vez de voo 360, decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleda. Após bridge, transponde a 5547, controle APR 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Autorizado Galeão 360. Israel, Leda, Brinde, Upper Zulu 1-0 até SMAP, após conforme o plano, decola da 1-0, curva direita, transporte 5547, controle 5208, e a torre em 1-8-6, está na ponte 4, Web 5837. Web 5837, protegimento correto, chame para push e acionamento. Chamaremos Web 5837. Passeira 2224, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera chama torre, na frequência 118, decimal 6, ajustado no 020. no 885 a Lima, tem 10. A Lima tem 10, 885. Azul 4071, prossiga. Número 3, decolou 08, chame o controle 1208, bom voo. 1208, com o número 3, graças. Voo 1613, contato radar, saída Argos, sobre o nível de voo 360. Argos 360, voo 1613. Ok, então, daí eu vou Livre da colagem 10, vento no 30, 07. Vento no 0, boa noite. A série 224 ali mantém após iniciar a laje do gol. É o seguinte, cara, lá o banheiro traseiro, lá tá precisando dar uma ajeitada lá. Tem como subir lá pela porta de trás ou não? Decolo 1, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. Oi, obrigado, boa noite. Alô, mano. Valeu, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 1885. 1885, contato radar, saída da El. Subindo para o nível de voo 360. Saída da El, subindo para 360, boa noite. Livre da colagem, dono 0, vento no 30 graus com 08 nós. Trip 5216, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. 2085, alterna 2545, obrigado. O Gol 1398, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada a Mari, 050, voo 1398. Quarta passarela, decola 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, 1-2-0, Juliano. Controle Salvador, boa noite, passarela 2-2-2-4. Passarela 2-2-2-4, contato radar, saída Momo, suba para o nível de voo 350. Passarela 2-2-2-4, ciente no perfil Momo, está livre a ascensão 350. Se possível, coordenar com o setor adjacente a proa de Juazeiro, seríamos muito gratos. Gente, passarei do 2224. Papa Paparosca, Vitor Delta, a sua identificação, chegada Bonfim, terceiro nível de voo 060. Controle, voo 063. Voo 1613, também, centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 2260, 228, boa noite. Solo Web 5827, ponte 4, curso de direcionamento. Web 5827, livre sinal, chame-tex. Direcionamento pela base 227. Momo Froti. Momo, transição Froti. Salvador, Xané 63, Mozana, informação no Tome. Xané 6310, para aqui. Xané 6310, tenho nível pré-autorizado 350. Aceita. Está pronto para cópia, Xané 6310? Afirmo. 30 Recife, via pelo Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Aru, decolada 10, com a primeira curva à esquerda, transponder 5552, controle da PR 120.8, torre 1 no 8.6. 650. 0 aprovado ao Recife. Aperio 58 é da Puca, Aracaju, decolado 10 com curva esquerda. O transponder 5552, o ponto de saída 1208 e a torre 186, o Xané 6310, posição 6. Xané 6310, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Vamos lá, Xané 6310. Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife chama agora 25, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 8, 8, 5. Paredo 2224, autorizado direto de Juazeiro, chame Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2545, passageiro 2224 na prova de Juazeiro, muito grato. Paulo Web. 5827 com 99 a bordo, 340, alterna com fins para táxi. 258, 2730 táxi, está ponto de espera da pista 110. Via Índia, Alfa, no ponto de espera, chama torre 118, decimal 6, ajustado no 020. Ok, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 1186, ajustado no 020. Bom trabalho, até a próxima, Web 5827. Boa noite, Web 5827, ponto de espera da 10. Boa noite, Web 5827, autorizado a decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Ali decola da 10, Web 5827. Oscar Vitor Delta, reduz a velocidade para 2009. 2009, ó. Quebra 5000, gol no 398. Completadinho, gol no 398? Gol 1398, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte no localizador. 2000, chama no localizador, gol no 398. Oscar Vitor Delta, vetoração para sequenciamento, curva direita para a 240, limite localizador. Direito, 527, decolor 24, controle 120, décima 8, tá bom, foi, boa noite. 208, bom, bom trabalho, até a próxima, EB 5827. Próximo. Cruz Salvador, EB 5827, boa noite, cruza 1400 na Dael. EB 5827, contato radar, saída Dael, sub nível de voo 360. Dael 360, pode voar Leda da presente, Web 5827. Mantenha o perfil, Dael, WebJet 5827. Mantenha o perfil, Web 5827. Oscar Vitor Delta, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000, 1020, Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o 130. Do 4071, copia? Pronto, 4071, está autorizado Campinas, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, rapaz, conforme rota, nível de voo 340. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, na saída da El, Leia da pós-bridge. A Senna transponder 5561, o controle opera em 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6. Vou estabilizar o localizador, o Oscar, me contar. 1.020 no altímetro. Chamará, voo no 398. Azul 4071 após Bravo até o Zulu, conforme plano de voo. Transponde 5561. Bravo até o Zulu, conforme rota do plano azul 4071. 4071, protegimento correto, chame para puxa funcionamento. Chamar azul 4071. Localizador, Oscar Vitor Delta. Oscar Vitor Delta, sim, aguarde para transferência. Delta. 10 vento 1, 20 graus com 08 nós. Ele pousa, Gona, 398. Controle Web 5827. Prossiga, Web 5827. Alguma possibilidade de coordenar com o Centro Recife, com o Argos Bridge da presente? Aguarde, Web 5827. 370, copia. 370, copia. Tanto 3662 autorizado Natal, via Pesolo 10, nível de voo 370. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Centro transponder 5554. Frequência do controle 120 decimal 8. Controle a torre 118 decimal 6. Pode confirmar a saída é a PUCA? Saída PUCA, transição ZIPA. Autorizando 370 para Natal. PUCA ZIPA intercepta a Upsilu 1-0. Coronel da 10, primeira curva à esquerda. 4, transponder 208, controle de saída e 1288 a torre. Torre 118, decimal 6. 26, desculpa. Então 3662, protegimento correto, chamada puxa e saneamento. Puxa e saneamento, vai ser uma alta, 3662, está transportando o órgão de salto de saneamento. TAM 350, informação de forma de tradução de tráfego que tem entendido a porta dela. TAM 3662, sim. Solo, Xanem 6310, pushback e acionamento, 62. Xanem 6310, autorizado, push acionamento, chame taxi. Autorizado, vai chamar. Controle Salvador, boa noite, o MDM 6142, informação de fato. Papapapá, Oscar Vitor Delta, uma vida pequena. Pode Oscar Vitor Delta, quando na aproximação, Guarani Pista no zero livre, altímetro 1020. Guarani Pista livre, na aproximação 1020, Oscar Vitor Delta. 398, solos 32, à direita 1219, solo, boa noite. Direito, olha, 219, boa noite. Boa noite, voo na 398, livrando. Azul 407.